Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta mais uma vez pra vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. O Rafa falou pra fazer mais curto a abertura. Então essa aí é a abertura, eu não consigo falar as mesmas coisas com menos palavras. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. E ele também, que é designer dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá, Rafael Kunen, já tá na linha com a gente. Tudo bom, Rafael? Beleza. Beleza, beleza. Rafael que ficou até as 3 da manhã fazendo porra nenhuma ontem, tá com a cara de sono do caralho aqui no vídeo nosso que a gente tá gravando. Vai falar pra gente dos jogos que ele tá jogando, vai falar das paradas que ele tá fazendo. Quem também tá aí pra fazer tudo isso e mais um episódio do PodQuest com a gente é Igor de Castilho, artista. Lá na Bethesda Game Studios em Montreal. Tudo bem, Igor? Fala, pessoal, beleza? Igor, você esteve, foi o quê? Um treino da Fórmula E que você mandou videozinho pra gente ontem, foi isso? Foi pole position, né? Ontem, esse final de semana, tá tendo Fórmula E, pra quem não conhece. É a nova categoria, acho que tem 3 ou 4 anos só. Que é a nova categoria da FIA. FIA é a responsável pela Fórmula 1, só que de carros elétricos. Olha. Então, são... Cara, é praticamente F0, assim. É um puta carro gigante, correndo muito rápido, numas ruas muito estreitas, e um zunido quase nenhum, assim, sabe? Só um... Caraca. Só do ar, assim, né? É muito surreal, cara. É muito surreal. Porque eles não fazem muito barulho, assim. Eles fazem um guincho, assim, mas eles não têm o barulho do motor a combustão, assim, sabe? O guincho, eu fico imaginando... Os caras passam. No vídeo que tu mandou, que eles estavam devagarzinho, assim, eles estavam passando da área do box, era isso? Não, é slow motion. Ah, tá. Slow motion. Por isso. Porra. Porque senão não dá pra ver, tá ligado? Dá pra ver slow motion. Senão não dá pra ver. Senão é só um borrão, assim, sabe? Sério? É rápido assim? É rápido pra caralho. Eles vão de 0 a 100 em 3 segundos e a top speed é 225 km/h. Porra. Respeitável, hein? O massa é o seguinte, quando eles têm que fazer pit stop e reabastecer, é uma bateria, né? E a bateria é quase o chassi inteiro do carro. Aí não tem essa de, tipo, não dá pra trocar a bateria, sabe? Não é tipo o Evangelion, assim, que cospe uma cápsula, assim, sabe? Eles têm que trocar de carro, sabe? O piloto sai do carro e vai pro próximo, assim. É da hora, que da hora. Que foda, cara. O carro reserva, assim. Tem, acho que 2 brasileiros, até mais, nessa competição. Tem o Nelson Piquet Jr., o Nelsinho, e tem o Lucas de Graça. Ah, de Graça. Também. Foi piloto de Fórmula 1. Maneiro. E aí teve em Montreal esse fim de semana, foi, hoje foi lá a ver final, o foi a final. Na verdade, é aqui pertinho de casa, tá? Daqui da minha janela que eu tô, eu não consigo ver a corrida porque ela acaba justamente na quadra anterior, tá ligado? A curva que eles fazem. Eu consigo ver só o pessoal se organizando, assim, sabe? Legal, cara. Legal, cara. Fórmula E. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar até você mostrar os vídeos ontem pra gente. Parece que é bem grande, sim. O pessoal tem falado que é uma tendência de bem bacana, porque vai puxar a tecnologia de carros elétricos, assim, sabe? Tem muita montadora, inclusive saindo de Fórmula 1 e indo pra Fórmula E, assim, sabe? Tem algumas montadoras que já disseram que em 2018 elas vão estar presentes só na Fórmula E, porque já não é mais tão relevante você ser o melhor carro a combustão, sabe? Ou buscar a tecnologia a combustão, mas vai definir o futuro se você for o melhor carro elétrico, sabe? Se você estiver no top dos carros elétricos, assim. Sim, até porque se os governos começarem a dar mais subsídio pra carro elétrico, pra evitar o consumo de petróleo, né? Quem ficar pra trás nessa indústria tá fudido. Tem um país da Europa que passou uma lei que é até 2030 todos os carros vendidos vão ter que ser elétricos. Caralho. Depois de 2030 não vai poder vender carro a combustão. Acho que a Porsche ou a BMW já falaram que já tem data pra encerrar carros a combustão, sabe? A Mercedes também. Parece que até o ano que vem todos os modelos de carros vão ter versão combustão e elétrico. Tá caminhando bem rápido pra isso. Na rua mesmo, Igor, você vê muito carro elétrico em Montreal? Eu não vejo muito, mas eu vejo alguns, assim, tipo, sei lá, todo dia eu vejo um ou dois carros totalmente elétricos, híbrido normal, né? Tem, tipo, tem claro. Pra caramba, assim. Tem um modelo da BMW que é bem famosinho agora, sabe? É, aqui em Vancouver tem bastante, não chega a ser uma porcentagem grande, mas você vê, você vai sair na rua, você vai acabar vendo um ou outro carro elétrico. Na EA tem uma estação para recarga de carros elétricos, que foi instalada justamente para os funcionários que querem ter um carro híbrido ou um carro elétrico, poderem abastecer, entre aspas, né, recarregar na própria EA, lá no estacionamento. No terceiro subsolo tem uma estação de recarga para isso. E eu lembro que o nosso CEO anterior, né, que hoje é o Andrew Wilson, mas quando era o John Riccitiello, ele foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar que compraram um Tesla, dos primeiros modelos, assim. E ele vinha para a EA de Tesla e tal, era legal. Nossa. Então, achei que, na verdade, na Noruega até 2025, na Índia, eles querem fazer 2030, a partir de 2030, na Índia, cara, que é um país gigante. Caraca. A principal coisa que eles têm corrido atrás agora é a autonomia de bateria, porque isso é até uma coisa que eu achei engraçado, assim, né, tipo, brinquei falando da história de eles trocarem de carro, e aí eu tava lendo o pessoal falando que eles não estão buscando a tecnologia pra fazer swap de bateria, assim, sabe? Porque é tão complexo o swap de bateria nesse nível, que eles acham que é inviável até pra modelo comercial, assim, sabe? Que eles acham que o consumidor final não vai querer usar, fazer o swap de bateria, sabe? Eles ainda querem fazer com que você ande mais e carregue mais rápido, sabe? Eles acham que esse que é o futuro. Eu ainda acho que swap de bateria faz mais sentido, assim, sabe? Você chegar num posto e o cara, você troca a bateria, sabe? Você vai lá, cospe uma cápsula que tá descarregada e o cara coloca uma carregada e você vai embora, sabe? Não precisa esperar carregar nem nada, assim. Acho que ainda é um modelo que faz sentido, assim. Mas a gente, vamos ver aí, né? Quem sabe alguém inventa uma bateria, sei lá... Infinita, Igor. É, quântica, sei lá, né? Bateria quântica. Quântica é a palavra, né? Resolve todos os problemas. Resolve tudo. Não, eu fico super feliz de saber dessas coisas. Só uma pena que a gente descobriu através do presidente dos Estados Unidos que o aquecimento global não é uma realidade, senão eu acho que isso aí seria Eu tenho visto o Al Gore, ele tá anunciando um novo documentário dele, né? The Sequel to the Inconvenient Truth lá. E aí ele falando que uma coisa que foi engraçada é que apesar do presidente dos Estados Unidos falou que saiu do acordo de Paris e tal, isso fez com que todos os outros países se unissem. Tipo, eles estão double down, assim, eles estão tipo reforçando a política pra compensar o que os Estados Unidos não vai participar, sabe? Sim. Muitos estados nos Estados Unidos estão dizendo que não, que eles ainda vão manter o acordo de Paris, independente do que o presidente falou, assim, sabe? Então, por mais bizarro que pareça, talvez isso era o que precisava pra muita gente se unir com o assunto, assim, sabe? Pode ter sido não fazendo certo, ele conseguiu fazer o certo, sabe? Dá pra gerar até um efeito interessante do tipo, o Trump tá cada vez mais provando que ele é um imbecil. Cada vez mais. Até as pessoas que apoiavam ele estão começando a ver que, na verdade, ele é um imbecil. E ninguém quer pensar igual o Trump. Pô, isso é coisa que o Trump fala, cara. Tu realmente acha isso? Não, não. Você questiona qualquer coisa que ele fala, né? Tipo... Sim, exatamente. Pô, tu realmente acha que aquecimento global, na verdade, isso é coisa que o Trump fala, cara. Se o Trump fala, então deve ser merda, né? É, tem pessoas que são tão reconhecidas que quando elas falam algo, aquilo se torna legítimo. Né? E aí você passa a querer exercer aquela opinião, porque não, fulano falou, então agora virou uma parada legítima. Ele é o contrário. O que ele fala vira motivo de chacota. Assim, porra, cara, eu até acredito eu tava nisso, mas o Trump falou, não dá, né, cara? Posso ter uma opinião em comum com ele. Então, aqui a gente tem várias opiniões em comum com o Trump, a gente vai trazê-las todas pra vocês hoje, no episódio 211 do podcast, que a gente vai, depois de toda essa side quest sobre carros elétricos, vai começar agora, vamos lá. Mas antes, né, da gente começar a falar sério aqui no podcast, a gente sempre faz aquela sessão onde a gente conta pra vocês o que a gente tá jogando, fazendo, assistindo, que vale a pena comentar. Eu, finalmente, seguindo aí os conselhos de Igor de Castilho e vários outros amigos, tô jogando, cara, tô, tipo, mergulhado de novo em Zelda Breath of the Wild, principalmente as novidades do pacote de expansão número 1, DLC número 1. E eu sempre curti muito Caça ao Tesouro em jogos. E esse pacote de expansão tem várias chests espalhadas, novas, onde ele te dá só uma dica, né? Que você tem que... É um puzzle, que você tem que decifrar aquele lugar ao qual ele tá fazendo referência. O mais legal pra mim é que eu não explorei muito do mundo do Zelda ainda, assim, a esmo. Alguns poucos lugares eu fui, tipo, ah, isso aqui no mapa parece legal, vou lá ver qual é. Mas não muito. E esses enigmas de achar os kits de armadura, os helmets, né, os capacetes novos, máscaras novas que vieram no DLC. Eu nem uso os itens que eu encontro, mas encontrar os itens é muito legal, porque você vai ter lá uma dica do tipo, ah, no lugar onde está esse item, é um lugar onde, sei lá, soldados costumavam se reunir. E aí, pô, eu olho no meu mapa, não tem nenhum lugar assim, porque o mapa também é legal. É o seguinte, quando você vai num lugar a primeira vez e descobre, aí o nome daquele lugar fica no mapa, mas antes de descobrir, você não tem o nome. Então você olha no mapa, ah, isso aqui parece umas ruínas, isso aqui parece uma floresta, isso aqui parece outra coisa. E aí você tem que ficar indo em vários desses até você descobrir. Essa ruína se chama Garrison não sei das quantas. Ah, lugar onde soldados se reúnem, talvez seja aqui. E você começa a procurar. Os baús e tal, eles estão muito bem escondidos, inclusive, você fica na dúvida. Pô, será que esse é o lugar mesmo, né, que tá sendo referenciado e tal? E aí quando você descobre, cara, quando tu acha a parada e tu vê aquele baúzinho com a marquinha do DLC, você sabe que você achou a parada, é muito recompensador. Porque você, sozinho, né, é uma caça ao tesouro mesmo. E a massa que é, eles fizeram tudo em uma região só, né? Tipo, o jogo tem várias regiões, tem, acho que 9 regiões todas. Isso. Tudo acontece em uma região só, tipo, então você não precisa, tipo, cara, eu nunca vou descobrir onde tá. Não, é tipo, tá aqui, sabe? Tem algum lugar aqui. Senão você nunca descobriria mesmo, porque é muito grande a parada. É muito grande. E eu, cara, nenhum dos itens que eu achei foram particularmente úteis pra mim até agora. Mas não importa. O que importa é o caminho pra chegar lá. E isso eu gostei muito. Phantom Armor é boa. É a única coisa que eu digo. Phantom Armor e o Koroko Mask. É, eu não ligo pra achar os Koroks muito. Sim, se eu vejo um assim dando sopa, ah, óbvio que ali tem um Korok, eu vou atrás. Mas os Shrines, pelo contrário. Porque cada Shrine é um puzzle, né? Eu quero achar todos. Se eu puder, eu vou fazer os 120. É que Koroko reverte em poder porque ele aumenta o teu inventário. Tem uma vantagem em achar eles, sabe? Sem dúvida, não. Isso é verdade. Porém, sei lá, não é algo que eu ainda me encarnei de ir atrás muito, com muito afinco. Mas os Shrines, sim. Eu achei que eu tinha achado Shrine pra caralho, né? Eu sou foda de achar Shrine. 52. Com 112? Caralho. Oh. 52 quando eu me dei conta. Agora eu já tô com mais, tipo, 70. Mas ainda assim, entendeu? Acabei de passar da metade. Eu achando que eu tava bem pra caralho. Acho que eu parei o jogo com uns 80, 90, não lembro. É isso que eu não terminei ainda o jogo, né? Eu tô com a missão, a última missão, o que eu acho que é a última missão, aberta lá. Além disso, eu comecei a brincar também com os Trials da Master Sword, que também são parte desse novo DLC. Você bota a Master Sword de volta onde você achou, e você é teleportado pra uma sequência de desafios de combate. Um Hard Mode, né? E com o twist de que você começa pelado, e sem arma nenhuma, e vai só o que você acha no caminho, é que você pode utilizar. E isso, cara, realmente muda, assim, faz você explorar sistemas do jogo que talvez você não tivesse tido necessidade de usar antes, como mais stealth, a forma como você usa uns inimigos pra chegar nos outros, né, sem dar spoiler sobre as estratégias, e claro, a estratégia que você encontra vai ser diferente da que eu encontrei, etc. Isso é muito legal, né? É um pouco minimalista no sentido de que tem muita coisa ainda pra explorar com os equipamentos e com as habilidades do Link nesse jogo, que eu acho que poderiam ser usados num DLC, mas talvez o segundo DLC, que vai ser mais de história, tenha mais disso. E nesse, quando ele te tira todos os equipamentos, todos os poderes, ele meio que te reduz a algumas poucas opções. Mas, por enquanto, eu ainda tô achando legal. Comecei ontem só a brincar no Master Trials, fiz acho que umas 5 ou 6 telas, e tô indo, ainda não sei qual vai ser a recompensa. Ele fala que vai aumentar o poder da Master Sword, mas ainda não sei, não quero spoiler. Mas, até agora, tá sendo muito divertido fazer, e uma quebra de ritmo, né? Eu já tava num ponto no Zelda onde quase todo problema, quase todo shrine, eu já sabia, só de olhar, qual era mais ou menos a solução. Ah, isso aqui vai envolver magnético, isso aqui vai envolver congelar algo. E agora, como eu não tenho mais nenhuma dessas ferramentas, você descobrir como passar de cada uma dos trials já se tornou uma coisa interessante novamente. E eu tô curtindo bastante o DLC 1 de Zelda Breath of the Wild. Quem é o próximo aí que vai falar pra gente o que que tá fazendo? Posso falar rapidinho, porque o Rafa vai falar de Super Hot, né? Eu falo rapidinho. O Rafa vai falar de Super Hot, não vai parar mais? Então vai, Igor. Acabei de baixar essa agora de manhã, o Overcooked, né? Que é um joguinho que saiu pra PS4 e Xbox já há um tempo. E finalmente saiu pra Switch. Que é um joguinho que eu queria... Eu quero usar o Switch justamente pra isso. O bom do Switch, uma coisa que eu tenho percebido é... Como ele já vem com dois controles, ele é o ideal pra party games, assim, sabe? Aham. Uhum. Porque ele vem de box com dois controles, sabe? Então sim, qualquer sim. Joguinho desses de party, ele é fácil de adaptar pra esse joguinho e ele funciona muito rápido. Porque você não tem essa questão de, ah, eu não tenho outro controle. Ou... É uma coisa tipo, putz, vou lá comprar, mas eu vou gastar mais 80 pila e comprar um outro controle. O Switch já resolveu isso de caixa, assim. Ele já vem com dois controles, uhum. Então dá pra jogar essas coisinhas. E o Overcooked é perfeito pra isso, sabe? Tipo, é um joguinho uhum. De cozinhar, vem os pedidos das coisas e você tem que montar os pedidos. Então você tem que cortar a carne, cortar o tomate, cortar o alface. Só que o layout do cenário é feito de um jeito que você precisa, tipo, colaborar com outra pessoa, assim, sabe? É muito difícil jogar sozinho. Uhum. Então o ideal é você estar com outra pessoa. Então outra pessoa tá presa numa parte do cenário onde os ingredientes estão lá, mas a parte que corta tá do teu lado. Então a pessoa tem que ficar te jogando os ingredientes, sabe? De um jeito. Nossa. E aí você tem que devolver, porque o prato que entrega tá do outro. E aí quando você entrega o prato, o prato volta sujo. Então alguém tem que lavar. Então, e tudo tem tempo, tem que gerenciar. Então, se tu deixar a comida muito tempo, ela pega fogo. Então você tem que pegar o extintor e aí apagar o incêndio, sabe? Tipo, que massa isso, cara. É bem massa. É um jogo super idiota que funciona bem pra caralho, sabe? Uh-huh. Então é muito crédito, assim, pra quem fez, porque o jogo é super simples, assim, sabe? Dois botões, só movimentação e é isso, sabe? Todo mundo na tela e tal. E, cara, o jogo flui muito bem, assim. O level dele é bem difícil. Ele é feito de um jeito que você precisa trabalhar cooperativo. Uh-huh. Não dá pra só um cara jogar muito bem e fazer tudo sozinho, sabe? Você precisa da outra pessoa. Eu recomendo bastante aí, se você tem mais uma esposa, um namorado que gosta de jogar jogos com você aí, tá por perto, ou até um roommate, assim, alguma coisa que vocês têm fácil de jogar, é um perfeito jogo, um jogo perfeito pra isso, assim. Maneiro, cara. Tinha ouvido falar só, mas não tive uma recomendação desse naipe. Mais um motivo pra eu comprar meu Switch logo, então. É um jogo que eu vou levar o meu Switch pro trabalho e na hora do almoço a gente deve jogar junto lá no trabalho, sabe? Nossa. Super Hot. E você, Rafael Kunen, já hoje no Hangout que a gente fez com os patrões de $15, já anunciou o que você ia falar durante meia hora aqui no programa. Então, o palco é seu. Pra quem não conhece, Super Hot é um jogo que saiu já... Foi produto de uma Game Jam há uns anos atrás. Saiu pro Steam, saiu pro VR no PC também. Saiu só agora pro PlayStation VR, né? Que é o gear de VR que eu tenho. E eu comprei esse fim de semana, quer ver? Porque, pô, o conceito do jogo já era legal. E, em teoria, eu achava que VR ficaria bom, né? O jogo pede, assim, pra ter um VR. E, pô, eu baixei pra jogar. E, cara, que jogo massa, cara. Meu Deus, assim, parece que esse jogo foi feito pra VR ou VR foi feito pra esse jogo, sabe? Tipo, não tem como criar essa experiência de nenhum outro jeito. Pra quem não sabe como funciona Super Hot, é um jogo de tiro em primeira pessoa, mas o tempo só passa se o teu personagem se mexe. E no caso de um controle, né, quando foi pelo controle e mouse, se tu não fizer nada, né, se tu não mexer no mouse e teclado, o tempo fica parado, e se tu andar ou mexer com o mouse, o tempo passa. Só que no VR, qualquer movimento que tu faz com a tua cabeça ou com as tuas mãos é considerado movimento. Então, por mais devagar que seja, o tempo passa um pouquinho. E tu faz assim, os movimento, tu, se tu ficar parado, tu pode olhar, se tu olhar é tipo mexer o olho, sabe? Porque se tu mexer a cabeça pra olhar, já é movimento, sabe? Foda. E o jogo se passa, o contexto do jogo é bem interessante, é uma realidade virtual dentro de uma realidade virtual, assim, tudo no jogo, tu usa um VR gear, mesmo assim, dentro do jogo, sabe? E daí tem todo o cenário, assim, com objetos diferentes, os inimigos, né, vermelho, eles atiram em ti, ou vão te atacar, vão te bater e tal. E daí tem objetos no cenário, tipo shuriken, martelo, machete, espingarda, pistola, garrafa, frigideira, sabe? Dependendo do lugar. Daí tu usa isso, tu pode pegar os objetos, jogar nos inimigos, pegar as armas e atirar, assim. E tu vê, assim, sabe? As balas vindo, tu para, se vê se mexendo, esquivando das balas, assim, devagar, sabe? De vez em quando vem, tipo, uma chuva de balas, assim, 3, 4 balas. Daí tu se vira pra trás, tipo, Neo no Matrix, assim, vê as balas passando por cima de ti, sabe? E, cara, e é um exercício fodido, cara. Eu sumo toda vez que eu jogo, sabe? Tu se mexendo, assim, se contorcendo, pra tu ver as balas vindo direto em ângulo diferente, daí, pô, que ângulo que eu vou botar o meu corpo pra esquivar todas essas balas, sabe? Aqueles shows de TV japonês onde a pessoa tem que passar no buraco da parede. Eu tô esquivando do tiro. Quando tu mata um bicho, a arma dele vem na tua direção. Não é muito realista, mas é bem filme de ação, sabe? O cara vendo, tu atira nele, a arma dele vai na tua direção, tu segura a arma dele no ar, atira em outro cara. Uhum. Tu vem, atira, acaba a munição, daí, porra, merda, joga a arma pro lado. Joga a arma no cara, né? Joga a arma no cara. Cara, você olha pro lado, tem outro, e tu pega a arma, se joga, fica embaixo de uma mesa, assim, e atira pelo lado da mesa, na perna do cara, sabe? É muito tipo filme de ação, é tu viver essa cena de filme de ação, e depois, tipo, ah, na vida real, pô, é impossível, sabe? Tu esquivar de bala e pensar em todas essas coisas, como que tu vai fazer, mas como o jogo pausa, quando tá se mexendo, tu pode, meu Deus, agora eu vou fazer uma coisa muito foda, sabe? Daí tu tenta fazer assim, meu Deus, eu sou praticamente o John Wick, sabe? E o jogo tem um esquema, aquela solução do VR, de que tu não pode se mexer, né? Uhum. Fica mais ou menos na mesma posição. Tu pode andar um pouquinho pro lado pelo limite do lugar que tu tá, né? Tu pode se agachar, andar dá um passo pra um lado, um passo pro outro, assim. E de cada lugar do level, ele teleporta. E depois que tu termina a sequência, aparece um negócio na tela, tu ativa e tu teleporta pra outro lugar. E às vezes é na mesma sala, assim, tu se teleportando mesmo, assim. O boneco se teleporta, o personagem. Daí tu tá, assim, num lugar, daí três caras atiram em ti, vários tiros tu se esquiva. Daí porque tu se esquivou, né? Tu morreu, aparece um negócio, tu teleporta pra trás dos caras. Daí eles se viram e tu pega a arma dos dois, assim, sabe? Com uma mão cada, atira nos dois e atira com as duas mãos da arma no do terceiro cara, sabe? Assim, nossa, gente, meu Deus, eu sou muito ninja, sabe? Teve uma vez, cara, uma das coisas mais fodas que já aconteceu, assim, em termos de ação e drama em videogame. Eu tava de um lado de uma mesa de sinuca. Daí tinham as bolas de sinuca, que obviamente são jogadas, claro, né? Vindo um de cada lado, daí eu peguei uma bola em cada mão, joguei na cara dos dois, vindo de cada lado, e um cara do outro lado da mesa tinha uma espingarda. Só que é tão perto que é difícil de esquivar de todos os chumbinhos da espingarda, sabe? Daí eu peguei e me joguei pra baixo da mesa. Os tiros pegaram na mesa, assim, e eu não tinha nenhuma arma, e a bola de sinuca tava em cima da mesa. Se eu fosse me levantar pra pegar, ele ia atirar em mim e me matar. E eu fiquei, assim, esperando, né? Do lado da mesa, no chão, deitado no chão da minha sala, sabe? Do lado da mesa de sinuca, vindo os passos do cara, vindo pelo outro lado da mesa, assim, deu. Se eu não fizesse nada, não ia passar, né? Fiquei mexendo na minha mão pro tempo ir pra fora, pra eu esperar ele, de repente, vir e eu pegar ele de surpresa. Ele deu a volta, assim, mirando a espingarda pra mim, deu assim no chão, sem arma, sem nada, e agora? Eu vou tentar atacar ele antes de ele atirar em mim, né? Eu fui rapidão, assim, por mais que não fizesse diferença, sabe? Porque o tempo só passa, né? A velocidade que eu passo. Eu fui assim, dei um soco, ele atirou em mim e me matou. Mas, porra, eu morri, mas foi uma coisa muito foda, sabe? A toda cena, assim, foi muito foda. Cara, é um puta jogo, assim, um puta jogo de ação. É concorrente a jogo do ano pra mim, cara. Caralho! É muito foda, cara. É porque VR foi feito, assim, sabe? Eu recomendo fortemente. Pra mim, esse jogo já valeu os $700 que eu paguei no VR. Eu comprei, quero experimentar. Tava precisando de uma recomendação mesmo. Caralho, parece muito foda. E no assunto principal do podcast 211, Rafael Kunen deu uma ideia de assunto fantástica ontem, que a gente tava batendo papo, e foi tão boa que a gente vai trazer pro episódio de hoje. Rafa, do que a gente vai falar no podcast 211? Fala pra nós. Assunto que a gente tava falando de interactive storytelling, né? História em jogos, como jogos contam histórias. Uhum. Daí, acho que a gente começou a falar de como a agência do próprio jogador, né? Como o jogador querer participar, querer que aquela história tenha a ressonância com eles, né? Que ele consiga dar a presença dele, né? Ativar a presença dele dentro daquele jogo, assim como o jogo conta pra ele uma determinada história, né? O jogo vai contar uma história, vai dar um setting, vai dizer quais são os personagens, vai dizer o que tá acontecendo, por que tu tá fazendo aquilo, fazendo o papel dele, né? Em te passar essa informação. Mas tem bastante coisa que a gente pode fazer pra tornar o jogo mais divertido pra gente mesmo, que depende exclusivamente da gente. Teve um podcast muito, muito nas antigas, pra quem ouve a gente há bastante tempo, que a gente falou sobre imersão. Que eu acho que eu falei que a imersão vai tanto do jogador quanto do jogo, né? Uhum. Dizer que o jogo não é imersivo, coisa é o mérito do próprio jogo, mas vai do jogador querer se imergir no jogo também. Porque no fim das contas, é um videogame, cara. Ele é um videogame, ele tem limitações. A gente sabe que a gente tá jogando videogame, a gente sabe que tá com controle na mão, não é como se fosse uma realidade virtual tão foda que a gente nem sabe que é real ou não. A gente tem que querer, até certo ponto, tá dentro daquele jogo e deixar aquele jogo entreter a gente. E tem coisas que a gente pode fazer aqui e ali que pode enriquecer mais essa experiência pra gente. Claro que vai também do desenvolvedor dar essas ferramentas pra gente, mas vai da gente usar elas pra deixar o jogo mais divertido. E uma delas que a gente tava falando é usar ferramentas do jogo, por exemplo, jogos da BioWare, que deixam a gente ter relacionamentos com vários dos personagens do jogo, homem, mulher, relacionamento heterossexual, homossexual, bissexual, seja lá o que tu quiser fazer, e o jogo te deixa... Interracial. Te deixam fazer tudo isso e vai de ti, né? Tu escolher, né? O que tu quer, se tu quiser, comer todo mundo, vai em frente, né? Se tu tem uma orientação sexual que tu quer seguir no jogo, também te permite. E esse tipo de escolha já é uma escolha que vai te deixar aproveitar a história do teu próprio jeito, né? Se tu quiser decidir que o teu personagem, né? Ele é homossexual e ele segue as regras certinho. Então em nenhum momento do jogo ele vai tomar uma decisão que vai vai contra a lei, né? Ele sempre vai fazer a coisa certinha. E ele só é interessado em homens, então ele vai só responder a avanços de pessoas que interessam a ele. E isso vai moldando, por mais que não tenha nada a ver com cumprir a missão, com atirar nos bichos, com ganhar poder, vai deixar aquela história mais interessante pra mim, né? Uma coisa que, uma mecânica que o Fire Emblem tem há um tempo, e a expansão do XCOM que tá saindo agora em agosto, vai fazer é de relacionamentos entre os personagens do jogo. Não necessariamente muitos detalhes, ah, um gosta do outro, ou um relacionamento positivo, mas não diz exatamente o que é, sabe? Isso vai de ti, isso, a participação do jogo é, o relacionamento entre dois personagens tem um certo bônus. Ou se um morre, afeta o outro, sabe? De alguma maneira. Isso é a parte que o jogo faz, de entregar uma mecânica em que isso é relevante. E vai de ti, eu acho, o jogador, pra enriquecer essa talvez uma história, preencher essas lacunas, sabe? Qual é esse relacionamento? Que se eles se gostam tanto, eles são irmãos? Eles são amantes? Um deve a vida pro outro porque salvou ele numa missão passada? Sabe? Eu acho que é interessante, a gente não precisa descrever isso, claro. O jogo também não precisa escrever isso, que se torna só mais barreira, né? Mais coisa pra ler. Dá esse poder pro jogador poder criar essas informações na cabeça dele, acho que fica legal, sabe? O jogo não me obriga a botar esses dois no mesmo squad o tempo inteiro, mas ela é interessante eu botar, porque talvez tenha um combo de mecânica, mas também porque, pô, um confia no outro tanto que ele jamais iria numa missão sem o outro, sabe? Uhum. Isso acho que torna mais legal o jogo, sabe? Bastante gente chama isso de roleplaying, né? Que é jogar o jogo interpretando um personagem, mas no caso do XCOM, por exemplo, interpretando vários, né? Eu acho que isso é o tipo de coisa que torna o jogo mais divertido pra ti, te dá mais motivo por que fazer, sabe? Eu lembro até hoje, acho que o exemplo que eu dei naquele episódio antigo de imersão foi do jogo do Homem-Aranha, muito antigo, que eu tava jogando, né? Que a missão era de salvar um civil dentro de um prédio em chamas. E eu entrei lá, salvei, missão completa, e eu tava ali na frente do prédio, e daí acabou a missão. Tipo, o jogo já me deu prêmio, cumpri a missão, mas eu, sendo o Homem-Aranha, eu entrei no prédio em chamas de novo, só pra ter certeza que não ia ter ninguém. Mecanicamente, não tem ninguém. Eu sei que não, porque acabou a missão. Mas é o que o Homem-Aranha faria, sabe? Então eu achei... Sim. Isso tornou o jogo mais divertido pra mim. Eu acho que esse tipo de coisa legal, que não só aumenta a vida do jogo, a vida útil do jogo em termos de tempo, em termos de longevidade, de engajamento, acho que torna mais pessoal, a história é mais tua, sabe? Aquele mesmo jogo, aquele mesmo código do jogo é exatamente o mesmo pra nós dois. A gente comprou o mesmo disco, o jogo é exatamente o mesmo. Mas esses toques que eu dou pro jogo tornam jogos totalmente diferentes. Você tava falando antes de gravar, né, que o Igor falou que o personagem do Witcher dele, por exemplo, não rouba ninguém. É. Sabe? Eu gostei do Witcher da história, né? Tipo, eu achei o combate bom e o resto da história. Eu achei tão engajante a história que eu resolvi que eu não ia roubar ninguém. Eu nem sei se tem uma punição ou não de você roubar as pessoas. Tipo, entrar na casa delas, pegar a missão e sair vasculhando tudo a casa da pessoa, sabe? Coisa que a gente normalmente faz em RPG, sabe? É, cara. Mas por algum motivo eu resolvi que esse jogo não faria isso, assim, sabe? Tipo, virou um hard limit pra mim, assim, sabe? Uhum. Eu tenho dificuldade no jogo porque falta recurso direto pra mim, porque eu sinto que eu devia estar fazendo isso, sabe? Mas de certa forma, o jogo ficou mais interessante, sabe? Porque ele me deu a opção de fazer isso. Você falou de dados e ferramentas. Eu acho bacana também quando eles pensam se você faz isso. Por exemplo, se você tivesse entrado no Homem-Aranha, você terminou a missão e você entrou no prédio e tem alguém lá pra você resgatar, sabe? Uhum. Isso eu achei que ia ser muito bacana, sabe? Uhum. Isso ia ser muito, muito bacana. Ou você depois descobrir que por você não ter ido, algumas pessoas morreram num jornal, uma coisa assim, sabe? Ou se eu roubar, eu ser punido, sabe? Com alguns jogos da Bethesda, como a gente conversou, até fazem isso. Eu acho isso bacana, assim, sabe? Eu acho que não só da dimensão que você quer, como ele dá ação e consequência nessa dimensão que você quer, sabe? Eu acho bacana que o jogo permite, ele percebe onde ele tem esses loops, assim, esses momentos onde ele dá a opção pro jogador tomar extra decisões, e ele ainda diz pra você, cara, existem essas extra consequências e ações e consequências baseadas nisso que você decidiu, sabe? Uhum. Então, eu fico pensando que o quão complicado, ou como tentar inserir isso até no meu trabalho, como fazer esse tipo de coisa, sabe? Como que eu consigo inserir esse tipo de decisão, ou reconhecer esses momentos onde o cara decidiu fazer uma coisa por fora da curva, mas que eu recompensar ele por ter tentado fazer isso, sabe? Sim. Tem muitos jogos que tentam, de alguma forma, construir isso dentro da mecânica do jogo. E claro, você tá falando de pensar ainda mais longe, né? Ir ainda mais fora da curva. Mas exemplos como o Deus Ex, onde ele vai ter diferentes desfechos, dependendo se você matou gente ou não. Ele vai te recompensar por jogar de um determinado estilo. E muitos jogos você pode fazer isso e inventar pra si mesmo, que você, num jogo onde tem múltiplas soluções, eu vou sempre tomar a solução que não mata ninguém. Porque eu quero, não porque o jogo me obriga. Isso é muito comum, assim, eu acho que é mais comum do que às vezes a gente imagina. E os jogadores criarem isso pra si. Hoje, né, uma coisa super moderna, que são os streams de gameplay. Muitos streamers, o legal do que eles fazem é, ah, eu vou jogar um jogo tal, mas eu vou impor uma autolimitação X. Por exemplo, ah, vou jogar o Dark Souls sem escudo, entendeu? E essa é a minha run de Dark Souls, vai ser uma run de Dark Souls sem escudo, vamos ver o que eu consigo fazer. fazer e como muda a estratégia de jogo, porque agora eu não tenho mais escudo. Eu jogo FIFA Ultimate Team e nunca vai ter um jogador do Manchester United no meu time do Ultimate Team. Porque eu quero que não tenha, porque, entendeu? E é uma coisa que, cara, vai ter um ano onde vai ter um jogador do Manchester United foda no jogo que todo mundo tira vantagem, menos eu, entendeu? Porque é a minha regra, eu inventei essa regra pra mim. É, a gente joga Fantasy da Premier League com os amigos do Brasil, o meu time nunca tem jogador do Manchester United. Não importa que o cara tá fazendo 50 gols por rodada, sacou? E isso eu acho que é uma coisa que, uma parte dela até natural da gente, da forma que a gente joga. A interpretação de papéis é algo que existe no videogame desde sempre. Eu lembro quando eu, nos primórdios dos MMOs, quando eu comecei a jogar WoW, eu queria sempre estar nos servidores que a gente chamava de RP, os servidores de roleplaying, onde você era esperado que todo mundo estivesse in character o tempo todo quando conversava. E isso, para muitos jogadores, dava uma camada a mais de interesse pro jogo, de imersão, seja lá o que for, que era interessante pro cara. E o jogo não tá obrigando aquilo, exceto ter reconhecido que tinha tanta gente que queria isso, que eles criaram servidores que eles botavam um label disso. Mas tem alguma coisa te obrigando a agir daquela maneira, não. O que vai te obrigar é que se você começar a não agir daquela maneira, ninguém vai te xingar, vai te falar, ó, vai pro outro servidor, ou algo assim, né? Tem gente que até leva isso da forma engraçada, faz piada com o fato de que as coisas que você tá falando não fazem sentido no mundo do jogo. Uhum. Isso eu via acontecer também, isso era legal quando acontecia. Pra mim, isso aí é mais pervasivo dentro dos games do que a gente imagina. E, na minha opinião, toda vez que eu encontro algo assim que eu acho que vale a pena trazer pra dentro do meu jogo, até artificialmente, geralmente ele só dá um enhance na experiência, né? E isso aí é legal de ver. Tem coisas assim, falando de novo de ferramentas que as desenvolvedoras podem dar, né? Tem várias coisas, tipo, a escolha da tua orientação sexual é uma, uhum. né? A escolha de se tu é violento ou não. Essas são conhecidas, né? Que tem vários jogos uhum. que fazem. Inclusive, alguns dão até achievement, terminar o jogo sem matar ninguém. Tem mecânicas que te premiam isso, né? Mas tem também as camadas de que não existe prêmio nenhum a não ser o da tua própria consciência de tá interpretando aquele papel. Tem uhum. jogos, por exemplo, que tem um mendigo na rua pedindo dinheiro. O lado do jogador nosso pensa, com certeza ele é um mago que lá mais pra frente, se eu der dinheiro pra ele, ele vai me dar uma espada foda. Tem o nosso lado gamer que pensa em maximizar, né, isso, o dinheiro que eu dou. Mas tem um cara, não, eu sou um cara bondoso, o cara tá passando fome, dá dinheiro pra ele, não espero nada em retorno, como na vida real, sabe? Uhum. Não vou ganhar nada em troca disso, a não ser eu achar que tô fazendo uma coisa certa. Esse tipo de coisa, dá essas opções pro jogador, dá aquelas pinceladas da personalidade dele, do que ele quer interpretar. Não estamos do jeito que ele é, mas ele quer interpretar ser aquilo. Quantas vezes a gente cria um personagem mulher? Eu não sou mulher, né? Mas eu crio um personagem mulher porque eu vou interpretar esse personagem que ele é uma mulher que sofreu preconceito a vida toda, desde criança, porque na época medieval, por exemplo, mulher não servia pra ser soldado. Então, a minha mulher do Dragon Age, ela, por exemplo, ela é uma soldada foda que treinou a vida toda, batalhou pra ser igual aos homens, sabe? É a Brienne, praticamente. Porque sim, sabe? Porque é isso que eu quero que a minha personagem seja, sabe? Então, o que videogames são, se não uma forma de escapismo, sabe? De interpretar a coisa, de ser coisas que tu não é e não pode ser na vida real. Então acho que isso é legal, assim. Videogames são a única mídia que nos permite botar o que a gente quer na história, sabe? Quase todas as outras mídias, um grau maior ou menor, tem pouquíssimos do que tu percebe. Claro que tem algumas mídias que a gente vai ver a mesma, ler o mesmo livro, ver o mesmo filme, mas perceber de maneira diferente, ou seja, o filme é um pouco diferente pra mim e pra ti, né? O livro é um pouco diferente. Mas jogos são a única que nos deixa realmente ser diferente. Que os personagens são diferentes, porque a maneira como a gente quer enxergar o mundo é diferente. É como se você dá o poder do jogador tentar escrever a sua própria história. É, sim, né? Escrever algumas partes da história são exclusivamente e unicamente tuas, sabe? Eu acho muito foda isso. Isso pra mim é 100% um dos grandes motivos pelos quais é tão interessante assistir outros jogando. E hoje é um fenômeno de você ter transmissão do gameplay. Pra muita gente que a gente fala isso, tem canais onde tudo que você faz é ver outros jogando videogame. As pessoas não entendem o que pode ser interessante disso. E pra mim, ver as histórias contadas pelos outros nas suas playthroughs é o que faz ser interessante, sabe? E isso tá tudo assim, jogos podem dar mais ferramentas e tal, usam mecânicas pra te recompensar, eles estão apenas te dando mais incentivo, mas, né, você poderia estar fazendo tudo aquilo mesmo que não houvesse recompensa nenhuma. A gente tá numa situação única na nossa mídia em que existe agência suficiente por parte do jogador pra que essas coisas apareçam e sejam possíveis. E isso é muito legal. Eu tenho até curiosidade de pra onde vai isso, né, e que outras maneiras de deixar o jogador contar a sua própria história, a gente vai encontrar, vai conseguir implementar no videogame indo pra frente, né? Os jogos do estilo sandbox são um canvas pra muito disso acontecer. Não é à toa que muitos dos streams mais assistidos são desse tipo de jogo, onde você vai escolher o que você é naquele mundo que tá lá funcionando na sua frente pra você interagir com ele, sabe? Isso eu acho que é muito poderoso dos jogos e queria ver o que mais vai aparecer por aí. É GTA, por exemplo, GTA 5 que tem 3 personagens diferentes. Posso dizer que, por exemplo, que o meu Trevor, ele é um porra louca, ele não respeita sinal de trânsito, ele atropela todo mundo, de vez em quando ele sai do carro e dá um soco na cara de uma pessoa aleatória, porque aquela é meio que a personalidade que o jogo passa que ele tem, sabe? Ele é meio louco. Meio decidi, só, né? Eu decidi que o Michael, não, o Michael, ele é uma pessoa normal, sabe? Ele é uma pessoa que, sim, ele é um ladrão de banco, é, ele é um criminoso, é, mas nem por isso ele tem que sair furando sinal de trânsito, sabe? Então quando eu jogo com ele, talvez o sinal tá parado, eu paro no sinal, sabe? Eu tento não fazer nada contra a lei, assim, a não ser que eu esteja numa missão, sabe? Porque eu não quero chamar atenção pra mim mesmo, sabe? O jogo não te obriga a fazer nada disso, sabe? Mas do fato que tu escolhe engajar com o jogo dessa maneira, tu tá contando a tua própria história, assim, sabe? É muito poderoso isso, cara. Vocês botavam o nome dos personagens dos RPGs japoneses dos seus amigos? Mudava. Eu fazia no começo, mas eu acabei desistindo. Nossa, eu briguei com meu amigo uma vez porque o personagem dele me traiu, cara. Do RPG. Eu falei, você é o filho da puta, você vai me trair, né? Você vai me sacanear. Você falou de Dragon Age, eu joguei Dragon Age Origins e fiz o personagem que era minha esposa, a Cynthia. E tomei decisões como eu achava que ela tomaria. Uh-huh. E não necessariamente como eu tomaria. Mas eu tentei interpretar ela no jogo, assim. E foi interessante, foi legal de fazer isso e tomar decisões talvez diferentes das que eu tomaria, porque ela é uma pessoa diferente de mim. Mas como eu achava que ela iria tomar, e isso foi legal de mim. Eu penso em outros jogos também, tipo Until Dawn, sabe? Onde o jogo, ele te pinta cada personagem, eles têm claramente personalidades bem definidas, mas ele vai reagir diferente com cada um, sabe? Então, tem personagens que você vai gostar, outros personagens que você vai odiar, sabe? Então, o mesmo personagem que eu posso odiar, você pode ficar indiferente ou até gostar, sabe? O destino deles meio que vai sendo traçado a partir disso, assim, sabe? Porque algumas decisões que você tem que tomar depois são baseadas nos preconceitos que você tem sobre aquele cara, sabe? Entendi. Então, isso vai ficar vivo no final da história se você tomar as decisões corretas. O que é a decisão correta, depende de o quão você entendeu quem é aquele personagem é, sabe? Sim. Ou quem ele é na história. Porque ele tem um background próprio, sabe? Ele tem um papel definido. Não tem como você fazer todos eles ficarem iguais. Então, acho que isso é uma coisa bacana, sabe? Que é, tipo, por exemplo, uma coisa que eu sinto falta, que eu achei no Witcher isso bacana, é o mundo já tem uma perspectiva bem definida quem é esse cara, sabe? Todo mundo sabe quem é esse cara. Então, todo mundo reage e te apresenta, ao mesmo tempo que você vai descobrindo quem é o Geralt, você vai descobrindo que ele é um cara bem específico, ele tem uma personalidade bem forte, e todo mundo já tem uma opinião bem formada sobre quem é ele, sabe? Então, você tá ali meio que pra dizer, não, beleza, nessa encarnação eu vou mudar a opinião das pessoas sobre quem eu sou, que é mais ou menos o que eu tô fazendo, ou eu vou só ser o Witcher que eles querem que eu seja, sabe? Tipo, os caras cuzão, que só liga pra dinheiro, tá se fudendo, ou, não, pera, eu não sou esse cara, sabe? Eu vou surpreender você, eu vou matar esse monstro, eu vou voltar e nem vou cobrar recompensa, sabe? Sei lá. Mas legal é quando o jogo te reconhece isso, né? Se o jogo reagisse da forma diferente. O Witcher, ele faz isso, sabe? Eu achei bacana isso, e ele faz isso nos dois pontos, assim. Eu lembro de jogar Disgaea e o protagonista de RPG dos Gaé é tipo um cara super filha da puta, assim, sabe? Ele tá o tempo inteiro tirando sarro nos Gaia 3, se não me engano. Ele é um vampiro. Ele é tipo o Bully, tá ligado? Ele é um cara que ele é dono da verdade, ele manda em tudo, tem controle sobre tudo e ele realmente é foda, assim, sabe? Ele tá o tempo inteiro assumindo que tudo vai dar certo, ele vai ter tudo sob controle. E aí você fica meio assim, tipo, cara, eu não sei se eu gosto desse cara, sabe? Mas é tão interessante ver a dinâmica que isso causa, sabe? Ou ver ele errar, ou ver ele, tipo, você errar, mas você vê que é ele que errou, sabe? Tipo, eu acho que falta um pouco mais disso, assim, sabe? De ter coragem de botar personagens com a personalidade dele, assim, sabe? E você, beleza, ainda entra no que a gente tá falando, onde existe o desenrolar da interpretação, mas é quase como se você não senta pra escrever a história daquele cara, você senta pra tentar dirigir ela, sabe? Mas ele ainda vai tomar as próprias decisões, assim. É como você chegar numa missão, por exemplo, no Witcher tem isso, tem um momento onde você tem que tomar uma decisão, e existe um personagem do qual eu odiei o cara, achei ele super machista, super escroto, assim, sabe? É um cara que eu nunca ficaria do lado desse cara, assim, sabe? Eu acho que tudo que aconteceu de errado com esse cara, ele mereceu, sabe? Se dependesse por mim, merecia pior ainda, sabe? E aí, eu tentava dar respostas bem escrotas pra ele, mas dá pra ver que o mundo já é moldado de um jeito onde, cara, ele não é tão ruim assim, porque nesse mundo é um mundo machista, assim, sabe? Então, isso tudo que ele fez, só o fato de que ele tá se fudendo agora, as pessoas teriam empatia, porque ele é homem, sabe? Tipo, eu pensei, porra, isso foi contra o que eu falei, mas não foda-se, não é a minha história, é a história do Geralt, sabe? É nesse mundo. Eu não vou mudar a realidade socioeconômica desse desse mundo, só por causa das minhas opiniões, sabe? Eu tô aqui mais pra acompanhar o desenrolar disso. É o que eu falo às vezes, que eu gosto de narrativa, que eu gosto de... Eu acho massa quando você consegue discordar da opinião do que acontece, mas você entende, sabe? Uhum. Tipo, eu entendo o que aconteceu, porque ele tomou essa decisão. Eu só discordo, sabe? Uhum. Eu acho que esse é o sweet spot de muita narrativa, assim. O que acontece muito é do tipo, beleza, ele tomou a decisão que eu concordo e que eu tomaria. Ah, beleza. Normalmente é aquele filme previsível, que as coisas acontecem do jeito que você sabe que vai acontecer, e lá pra metade do filme você já sabe quem é o vilão, sabe? Eu acho massa na narrativa quando eles conseguem fazer o oposto. Te convencer de que aquilo que ele fez é fiel à opinião do personagem, ou você entende, pelo menos, por que ele fez aquilo, você só discorda, sabe? Você não acha que gerar alavanca e matar 5 pessoas no lugar de uma é o que deveria ter acontecido, sabe? Você não concorda que o cara fez uma cidade inteira debaixo d'água com uma sociedade cientificocrática e meritocrática ao extremo. Você não concorda com nada disso, mas você entende por que ele fez aquilo. Sim. Isso, sabe? Eu acho que a construção de vilões, ou até de protagonistas, seria bacana, sabe? Você... Uhum. É como o Silent Hill, você vê o cara que você fala, velho, o que você tá fazendo nessa cidade, sabe? Por que você foi parar aí, sabe? Mas você entende, tipo, tá, eu não, nunca tomaria essa decisão, mas você, eu entendo, você tá atrás da sua esposa, supostamente ela tá aí. Sua esposa morta, supostamente ela tá nessa cidade, sabe? Eu acho legal dar o poder pro jogador, de guiar a história e ele ter o espaço pra ele se expressar, mas eu acho bacana você questionar isso, sabe? Você dizer, beleza, você tá se expressando aqui até o momento que eu tiro isso de você e falo, agora, essa é a história dele, sabe? Não é a sua história. Você acha que você tem controle sobre todas as ações até esse momento, porque nem tudo você realmente tem controle, sabe? E é mais interessante não ter, eu acho. É mais interessante quando você sai dessa sua zona de conforto, sabe? Se eu fosse tomar decisões em todos os jogos, da forma como eu tomo na minha vida e tivesse a capacidade de influenciar dessa maneira, todas as histórias iam ser iguais. Uhum. Enquanto que não, ter que, sabe, encontrar talvez o menor dos males em algo que tá acontecendo, sabe? E é isso que eu quero que o jogo desafie meu senso, vamos dizer, crítico de decisão dessa forma, senão é muito fácil, é muito straightforward. Eu acho que isso é definitivamente uma das coisas que eu mais gosto em Witcher, sabe? Uh-huh. Ele não te dá nenhuma resposta fácil, assim, sabe? Uh-huh. Em nenhum momento você vai dizer, ah, eu vou salvar todo esse vilarejo das crianças e em troca de matar esse cara malvado, sabe? Ele nunca vai te dar, nenhuma coisa tão simples, sabe? Uh-huh. Sempre vai ser do tipo, cara, você vai matar esse demônio que tá falando que ele é o bonzinho e que na verdade o outro cara que te mandou é o vilão, ou você vai ouvir o outro cara que parece um cuzão também, mas que mandou você matar esse demônio, sabe? Porque na verdade ele te chantageou aí matar esse demônio, sabe? Uh-huh. Tá, eu vou ficar do lado do cara, sabe? Você tem que tomar uma decisão ali e não importa, sabe? Porque nenhum, não tem uma resposta simples. Todas elas vão acontecer alguma coisa e você vai ter que lidar com as consequências, sabe? Sim. É o fator que Walking Dead faz bem, sabe? Que é, você toma uma decisão e você bota na tela. Fulano vai lembrar disso. É. Reação imediata de que você talvez tomou a decisão errada, sabe? Uh-huh. Às vezes é tão simples quanto dizer isso, tá? Ah, beleza. Fulano vai lembrar disso no futuro, sabe? É uma das coisas bacanas de... Fica claro pro jogador que naquele momento ele tomou uma decisão, algo alterou naquela narrativa, sabe? Sim. O famoso efeito borboleta, né? Que é como esse termo ficou famoso. Um jogo que faz isso de uma forma muito elegante é o Life is Strange, onde borboleta é parte do mito que tá por trás do Life is Strange, por como as coisas acontecem no Life is Strange, a borboleta tá sempre presente. E o ícone na tela que mostra quando você tomou uma decisão que vai ter consequências é uma pequena borboleta lá no canto superior direito. Não tá nem escrito nada, igual no Walking Dead tá escrito, ah, fulano vai lembrar. No Life is Strange é só uma borboletinha, você sabe, opa, eu afetei algo quando eu tomei essa decisão. E não sei, pra bem, pra mal, na verdade é irrelevante. O mais interessante é justamente o fato de que tem consequência as coisas que você faz. E isso aí é uma forma sutil e elegante que eu achei deles fazerem algo num jogo onde atende a muitos desses anseios que a gente tá falando aqui, Life is Strange, em termos dessa agência, de você ter causas e consequências dentro do jogo e de demonstrar como narrativa, porque é um game, pode ser tão mais poderosa. Que acho que é o que a gente tá falando aqui no final. Seja essa narrativa, seja esse ambiente do jogo, esse mundo do jogo, tendo sido feito pra ser algo que você toma múltiplas decisões, ou ele não tendo sido feito pra isso e você traz, como jogador, essa decisão de ser assim, de fazer isso. A gente tem a sorte, né, de viver num mundo onde existe isso, assim, onde existem os videogames e eles podem causar esse tipo de dilema na gente. Pod Quiz. Pod Quiz musical, tá de volta. Mais uma semana, como sempre acontece, né? Dificilmente a gente deixa de fazer aqui o nosso pequeno quiz de músicas dos games. Essa semana, só um ouvinte acertou a musiquinha que o Zabuzeta vai tocar pra gente agora. Manda aí. Música. Esse aí foi um jogo que foi citado no podcast passado e que a gente falou, né, de nostalgia, Crash Bandicoot, e durante essa conversa o Igor em um momento mencionou o jogo dessa semana, que é Ratchet & Clank, primeiro de todos. Coloquei a musiquinha do menu principal, achei que ia ser mole, fácil, fácil. Só um ouvinte acertou. Lá no YouTube, o Joe Trumundo, é o nome dele do YouTube, foi quem disse Ratchet & Clank, o único cara que conseguiu acertar. Então, pra continuar nessa vibe de musiquinhas difíceis, trouxe mais uma pra vocês essa semana, que o Zabuzeta vai tocar pra gente. Manda aí. Quem acha que conhece de que jogo essa musiquinha aí, manda lá um tweet no @podcastbr ou um comentário no podcast.com.br episódio 211 ou ainda no youtube.com/podcastbr. E aí, é isso, mais um podcast na gaveta que o nosso querido Zabuzeta vai editar pra nós essa semana. Obrigado, Igor. Obrigado, Rafa Kunen. Quinta-feira, pra quem não sabe, toda quinta-feira às 10h30 de Brasília a gente faz uma transmissão ao vivo do Joga Essa Ideia. Rafa Kunen, é a tua ideia dessa vez, hein? É. Já tem? Já tem ideia no gatilho ou vai fazer igual a mim? Vai inventar na hora? Vou fazer igual a ti. Me inspirei pela última vez, vou pensar na hora. Não vou nem perder tempo pensando. Então, beleza. Quinta-feira tem Joga Essa Ideia. Igor de Castilho, sempre legal a gente se reunir lá. Será que vai ter Fernando Seco quinta-feira, Igor? Ah, fica a dúvida, né? Fernando quem? É isso aí. Ai, saudade, rapaz. Mas o Fernando, não sei o que acontece com ele. Dá um solzinho em Montreal, ele some. Ele vai botar aquela careca no sol o dia inteiro. Né? Ele vai chegar vermelho, né? Igual o pimentão, pra quando ele voltar. Mas então é isso. Igor de Castilho, Rafael Curim, Giliar Lopes se despedem de vocês. Um abraço e até semana que vem com mais um podcast. Tchau. Eu mandei uma fotinha aí pra vocês verem. Eu vi. Seu apartamento e o circuito. Eu vi. Achei que era uma foto de algum presente da Bethesda que você ganhou. Como é que é a cultura da maconha em Montreal, Igor? Cara, deixa eu tentar lembrar. Deixa eu tentar lembrar, cara, porque eu fumei muito e esqueci. Eu não fumo, né? Ficou muito boa. Eu não fumo, né? Eu tô tentando lembrar que eu ando na rua, né? Cara, porra, já valeu o episódio. Como é que é a cultura da maconha aí, Montreal? Peraí, deixa eu tentar lembrar. Eu acho que tá no nível de Floripa ou menos, assim. Entendi. Alô, testando, provando. Alô, alô, testando, provando. Bizarro, né? Você sabe de onde é isso, né, Igor? Não faço ideia, não sei se eu quero saber. Quando o Chaves, o Kiko, é que é igual o Igor. O Chaves, o Kiko e... Que e a Chiquinha. Tesouro. Eles estão brincando de beisebol e o Chaves é o cronista. Aí ele, o microfone dele é um, é o pirulito. Aí ele fica testando o pirulito, lambendo ele. Alô, alô, testando, provando. É assim que ele faz.